Santa 254, chame 12455 alterna 267. Para 10 para 9. Fernando, identificação em ponto de descida. Plano NBB, guardando chegada para a pista 28, setor para 28. Tu consegue manter a prova do NBB, pois a pista é 28. Ciência, então, guarda e fecha. Esquerda na proa 325, esquerda 325, tendo como limite 1,5 milhas na proa. Charlie Lima. Tá 3808, certo? Pista é ponto segura 28, senhor. Mantenha a prova do NBB, pista é 080. It's now 141, climb and take 380. Encerrado, passado agora 60 milhas de Ilhéus, cruzando 200, chame o controle 201. sua posição do Andelé. Na 3647, Rio Brasil, frequência 124, decimal 25, secundária 26, decimal 55. Rio 124, decimal 25, 126, decimal 55. Rio 2655. Rota 3808, controle 120, decimal 9. 068, centro de Recife 25, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 35, 36, 34, livre à direita, 21, decimal 1. Afirmativo, 1200 pés, Silmar no Santo, 3500, visual. Das condições autorizado por 190, 3520. 4-4. The 1-1-4-1, call receive correction, Brazil Center 1-2-4, decimal 1-2-5, backup 1-2-6, decimal 5-5. Golo 844. Guarde. Golo 844, foi direto ao Marcelo. 9 vezes agora. Muito obrigado, pelo bom trabalho. Controle Salvador, Gol 992, Fuca. Boa noite, bom dia. Troque agora para 125.45, secundária 26.85. Vigilância, uma tênue de voo 3D9, chama o controle, frequência 1998. Identificação, vigilância, suba e mantenha livre voo 330 devido ao tráfego. E retornará a separação, mantenha a proa 065 até a passagem da radial 200 do VOR Aracaju. 192. Temos uma pista aqui. Passa agora 180 esquerda. É a 320. Curve esquerda para 060. Permanece seu limite. Estamos a cargo 8262 Heavy, Company M, com a intenção da velocidade escondida. Golo 92, é a sua navegação para o 2000 Fox 08, afastado 230 milhas. Cuba ainda restrito, unidade 330, guarda informação de tráfego. Décimo AP nível 080, por onde ainda tem seguro pista 22. Do NDB, por seguro pista em operação 22. Ciente no ideal, deixe em 108, espera reporte de trânsito. Subir e quantos minutos para passar nível de voo 350. Porque Golo 92 submantém nível de voo 370. Golo 92, informação de tráfego 177 minutos no sudoeste. Mike Delta 11, nível de voo 340. Fixando com o Heavy, escolta de 1.80, posso ver se você liga. Fixando com. Distância, cargo 8.62, press information 12 o'clock, 6.6 miles. Upbound Papa 4, flight level 330, 1737. Alitalia 674, could you check your score code please? 2361. At the switch now, 2361, sir. Completo. Michel, CP 329. Avistado, tráfego logística molhada, o vento, 160 graus, 8 nós, tá muito o posto, não, agora. Vai pra frente, embaixada de casa, liga o posto, grava. Identificação submantém nível de voo 170 pro Ademari. O azul 4446, pronto o código para 5522. E 4900, controle seguro, 1, 2, 0, 2, 9.